Mulher preguiçosa, não corre nem fia, se deita de noite, se acorda meio-dia. Se não fosse o marido, ela não comia. Ainda se gaba que é mãe de família. Passa a vida inteira deitada, dengosa. Eu não dou valor à mulher preguiçosa. Passa a vida inteira deitada, dengosa. Eu não dou valor à mulher preguiçosa. Quando se levanta, cacita dizia, engana os filhinhos com a gritaria. Mulher preguiçosa só faz porcaria. Ainda se gaba que é mãe de família. Passa a vida inteira deitada, dengosa. Eu não dou valor à mulher preguiçosa. Passa a vida inteira deitada, dengosa. Eu não dou valor à mulher preguiçosa. Não zela de casa, não trata das filhas. O seu desmantelo ninguém avalia. Mulher preguiçosa só faz porcaria. Ainda se gaba que é mãe de família. Passa a vida inteira deitada, dengosa. Eu não dou valor à mulher preguiçosa. Passa a vida inteira deitada, dengosa. Eu não dou valor à mulher preguiçosa. Frequenta macumba, faz feitiçaria. Se faz numa festa, faz desarmonia. Brigar com a empregada, pra ela é mania. Ainda se gaba que é mãe de família. Passa a vida inteira deitada, dengosa. Eu não dou valor à mulher preguiçosa. Passa a vida inteira deitada, dengosa. Eu não dou valor à mulher preguiçosa. Graças a Deus. Não morreu?